Elevador Mandiana 360, informação Charlie. 3601 para Congonhas, aguarde um instante a cópia, número 2, ajuste no 0 no meio. Olha, cópia 3601, bom dia. 625 na informação de Charlie, então já seria nosso plano. Firmo, o Chiné 651 tá pronto pra cópia? Ah, pronto, cópia, prossiga. O Chiné 651. Tá autorizado Guarulhos, 360 nível, via Pesolu 16 até Belo Horizonte e após Belo Horizonte Trive e após Trive Poços de Caldas. A decolagem é da 10 em curva à direita após subida da El, após da El Leda e após Leda Bridge para interceptar Pesolu 16. Controle 120.8, acione 5122, chiné 6251. Cruzeiro Guarulhos, nível 360, via Pesolu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, após Poços de Caldas, decola 10, curva direita, perfil da El, Leda Bridge, pessoal Pesolu 16. Frequência do controle 1208 e o transponder 5122, chiné 6251. Correto, 6251, chame pronto, na remota 13. Então, pronto, chiné 6251. Para cópia. Copia, tá 3601. Autorizado, São Paulo, Congonhas, nível 360, via Pesolu 16 até Belo Horizonte, após Belo Horizonte Trive e após Trive Piraturunga. A decolagem da 10, curva direita após subida da El, após da El Leda e após Leda DCT Bridge, a interceptar Pesolu 16. O controle 120.8, acione 5121, está 3601. 3601, autorizado 360, PHC, Trive, após Trive direto Piratonunga, Felipe Zulu 16. Decola da 10, curva direita, da El Leda, Leda Bridge, intercepta Felipe Zulu 10. 208 é o controle, 5121 o transponder, o TAM 3601. Tá correto, chame pronto, TAM 3601. Camará 3601. 09, TAN 3601. Autorizado, TAN 3601, chame táxi. Vai pro táxi 3601. Taxi Sultan 3601 com 143 a bordo, tem 4 horas de autonomia, alterno Galeão. Gente, o TAN 3601 está livre, o táxi pelo pátio Índia, e chame no ponto de espera, dá 1-0 para a decolagem, o ajuste é 1-0 no meio. Pátio Índia, chamada para a decolagem, TAN 3601. O TAN 3601 está autorizado a alinhar e decolar, dá 1-0. O vento é calmo, TAN 3601. Ele cola 1-0, TAN 3601. Maristela Colasso, 3601. Gente.